Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, pessoal. Nem começou e o Porã já começou. Tô impressionado, cara. Tá. Peraí. Não é uma ainda, não é uma ainda. Não é uma ainda. Então podemos falar. Fala, Porã. Eu fico impressionado. Tá maravilhosa a Lia, viu? Eu recebi. Na Playboy. A Lia do Big Brother tá na Playboy. Eu recebi essas fotos, cara. Tu sabe que tem neguinho lá de dentro que fotografa com o celular. Eu recebi as fotos, assim, nitidamente de um celular que bateu e espalhou pra geral, entendeu? Lá na provavelmente. Bastidores da Playboy. Bastidores, certo. E tem uma matéria sobre casas noturnas de Porto Alegre também. Na Playboy. Uma da tarde começou. Opa, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Não pode. Professor, e pra todo mundo, esse é o cara. Não pode olhar agora. E pra todo mundo pela internetatlantida.com.br. Fala aí, Porazinho. Tô bem, mano. Tô bem, né? Tô vendo, tá bem. Legal. Porazinho, querido. Bem de saúde, bem moletom novinho. Tá parecendo um urso. Tá novinho. Com esse moletom. Esse é novo. 02. É 02, né, meu? Em primeiro tá todos vocês. Depois sou eu. Marcos Piangers, um dos principais. Eu sou um dos principais, é verdade. Beleza, é tá, Piangers? Tudo bem? Tudo certo. E ele tem muito talento. Muito. Porque eu vi vocês, cara, no Gente da Noite com o Tatata Pimentel. Eu estava doente, não pude ir, né? E aí esse aqui, realmente eu sou muito talentoso. É verdade. Figurinha. Realmente. Eu tenho que reconhecer, né? Modéstia é pros fracos. Claro, cara, é isso aí. Tu tá bem, Maurício Amaral? Eu tô muito bem, cara. Beleza. Cajezinho tá... Cajezinho hoje não, né? Cajezinho tá no dentista, né? Dentista. E mais um objeto de estudo do Pretinho Básico, Everton Cunha, Mr. P. Não, isso realmente é um objeto de estudo. Todos nós, né, na verdade. Uns mais, né? Uns mais, outros menos, depende do quê. Ou mullet. Cada vez tá maior o mullet, né? Cada vez maior, não. Decidido agora. Os anos 80 estão voltando, cara. Já voltaram. Tá chegando a hora dos anos 80, tu vai fazer muito sucesso. Eu acho, cara. Invisto nessa. Tive uma ideia agora, fazer umas festas de revival dos anos 80. Cara, boa, genial, Pião. Vai ganhar dinheiro. Podia, mano, botar o nome de Reunião Dançante. Boa, e fazer no dia 18 agora no Segredo. No Segredo lá, cara, todo mundo. Programa de clássicos em rádio. Isso também. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou o seguinte: vocês já notaram que, na maioria das vezes, mulher não entende esse tipo de brincadeira, esse tipo de ironia? Mulher leva a sério esses comentários? Vocês já notaram isso? Pode fazer uma pesquisa. Mulher é mais limitada, né? Por exemplo, isso aí as mulheres agora acham que é sério. Muitas ficaram bravas e não gostaram porque levaram a sério e não. É verdade. Sabe que ontem eu passei por uma cena com uma mulher no trânsito, assim. Na Venâncio? Não era na Venâncio. Mas eu tava dando ré pra sair de um lugar e a mulher queria sair pelo mesmo lugar que eu, só que de frente. Então o que ia acontecer? Eu ia sair pra cá assim, a mulher ia sair pra cá assim, a gente ia bater a traseira do meu carro e ia bater na frente do carro dela. Sim. E aí eu ia e ela fazia que ia, e aí eu parava e ela parava. Aí ela ia e eu ia, não, e aí ela parava e eu parava. Então ficou aquela cena, aquela situação. O pior legal é aqui no estacionamento ontem à noite, eu saindo de carro, uma outra amiga nossa veio, e isso que é o mais louco, assim, tá tranquilo, tá devagar. Mas a primeira coisa que ela faz, pisar no freio e na buzina. Claro. Mas o pior eu passei, cara, uma senhora idosa num Versalhes. Uma senhora idosa esqueceu de pagar o estacionamento do shopping, chegou na cancela, percebeu que não ia sair. Não teve dúvida, deu a ré. E saiu. Bateu. Imagina um Versalhes de ré a milhão no estacionamento. Não tinha ninguém atrás. Menos mal. Sorte, né? Por sorte. Mas ela decidiu na hora. Às vezes tem, né? Um assunto vai puxando o outro. Agora falou da cancela e tal. Acabei de falar com um amigo meu de infância, o Joãozinho. Sabe o que aconteceu com esse louco na segunda-feira, cara? Inacreditável. Ele chegou no shopping, pegou o cartão ali, exatamente pra pagar e tal, mas pra não botar no bolso, porque era rápido, ele deixou o bolso na mão junto com o celular. Nisso, no que ele desceu do carro e saiu andando, tocou o celular. Ele atendeu o celular, enfiou o cartão no olho, cara. Rasgou a córnea. Não acredito, cara. Sim, cara. Que barbaridade. Que loucura. Aí começou a lacrimejar e doendo. Uma hora depois, foi meio-dia, às 2 horas ele já foi no oculista, já começou o tratamento. Rasgou a corda. Que isso, com um cartão. Com um cartão de estacionamento ao atender o telefone celular, cara. Que coisa louca, tia. Coisas acontecem. No shopping lá em Florianópolis, a máquina dizia assim: por favor, insira seu cartão. Lá em Floripa. Insira. Tá bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS desta quinta-feira, 10 de junho de 2010. Hoje é dia da artilharia. Opa! Feito! Opa! Há muito tempo deixei a artilharia, né, cara? As duas, as duas. Mas frequentei por muito tempo aí esse setor. Que ano tu foi artilheiro, pô? É camisa 9, pô. É camisa 9. Beijoca, que né? Ano, Beijoca. Que foi artilheiro, Beijoca lembra? Foi mais de uma temporada? Anos 90, o Beijoca reinou absoluto no ataque. Legal. Te contar, rapaz. Verdade, eu cheguei a ter o privilégio fase, né? De bater uma bolinha com o Porã enquanto centroavante artilheiro matador. Rompedor. Eu bati uma bola já na fase decadente, né, já. Mas aí mesmo assim, foi incrível, né, Marquinhos? Fase imperador já. Antes de ser imperador. Hoje também é dia da língua portuguesa. Oba, vamos usar a língua, gente! Vamos usar certo, né? Pô, menos erros aí de português. Pelo menos hoje, né, cara? É isso aí, cara. Muito bom. Hoje é o dia da raça. Raça também! É nós, raça! Dia também dos parabéns pelo seu dia. Legal, hein? Você que. Dia do parabéns pelo seu dia. Que é raça, você que é língua portuguesa. Lembrando e você que é artilharia. Lembrando a revista Raça, né? Uma revista muito importante para o cenário nacional. Todo mundo lê, ninguém paga pau. A revista Raça, a melhor do Brasil. Qual você nunca viu? Pode crer, tem sempre um negão na capa, mandando um recado legal. Você que é do rap, tem que comprar a raça. Não seja animal. Raça, a revista da galera. Raça, a revista da negritude. Raça, a revista do hip hop. Raça, é a revista. Exatamente. Tá se repetindo. Muito bom, refrão. Dá pra cantar de novo esse rap? Não, deixa assim. Quero falar uma coisa importante, cara. Hoje também é dia do alcoólatra anônimo. Levanta a mão aí quem é alcoólatra anônimo, galera! Cara, não é, né? Cara, tu não é anônimo, cara. Tu não é anônimo. Tu não é alcoólatra anônimo, cara. Como diria... É alcoólatra, mas não é anônimo. É escancarado. Como diria um amigo meu, antes um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo, né, cara? Oh, desculpa, passou. Cara, não dá pra brincar com não, isso. Não dá pra brincar mesmo. Estima-se que cerca de 10% das mulheres e 20% dos homens... façam uso abusivo do álcool, cara. É triste. Isso não é brincadeira, é triste, cara. É triste mesmo. E tu sabe que, tu sabe como é que começa essa história de alcoolismo? Na maconha! Não. Não, cara, começa tu bebendo uma cervejinha no sábado. A espuminha. Né? No sábado lá, com 15, 16 anos, tu começa a beber a cervejinha com os amigos no sábado, uma vodka com os amigos no sábado e tal. Aí na semana que vem, começa na quinta. É isso aí. Aí tu bebe na quinta e bebe no sábado. Daí mais um pouquinho tu bebe na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quando tu vê, tu tá bebendo todos os dias. Todos os dias, um dia uma cervejinha, outro dia um vinho, outro dia um whisky com um amigo, outro dia uma vodka com um Red Bull. Aí tá no bebendo. Domingo, que aí daqui a 15 anos tu vai ver que tu te tornou um alcoólatra, cara. O que é mais triste, cara, o cara que é alcoólatra, ele nunca assume que é. E não ele admite. Ele nunca que é. Acha que é. Não. Ele nunca admite que é e tá todo mundo contra ele, tá todo mundo querendo dizer que cara, ele bebe o demais. Alcoólatra. Mas ele não bebe demais. Junto com ele, o cheiro do álcool. Na respiração, na transpiração. Não, cara, cada um sabe de si, na verdade. É direto, né, mesmo. Eu não, mas hoje, não fico te cheirando pra saber. Sabe que hoje de manhã eu tava passando ali pela Avenida Icaraí, Porto Alegre, Zona Sul. É nóis. E, cara, eu vi justamente uma cena assim, era 10h30 da manhã e o Magrão entornando uma cervejinha assim. Cara, 10h30 da manhã. Uma latinha na parada de no ônibus, inverno, cara. Mano. Se fosse cerveja, não é o problema. Que não, cara, é problema, é o rapaz. Destilado. Por isso que eu só bebo do outro lado agora. O problema é o destilado. Maurício tá demais. O cara começa a beber, ó, quando tu começa a tomar conhaque às 10 da manhã, aí tu é alcoólatra. Aí deu, não, né? Entendeu? Já acabou. Quando tu tá tomando um Dreyer, assim, antes do almoço, tu é alcoólatra. Esse é o problema. Agora, cerveja não é, é bom até porque uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Já diria o Chico Science. É, mas tem, não é bem assim. Não é bem assim. Ah, mas alcoólatra, alcoólatra de cerveja é difícil, né? Não é difícil. Não é, não. Não é, cara. Não é, não é, não. É porque a impressão que dá é porque o efeito é um pouco diferente, né? A quantidade é outra e tal, é. Mas tem. Mas daí igual tu vai beber mais, né? Tem gente que depende pra caramba de cerveja. Tem gente que bebe cerveja todo dia. É. Todos os dias. E sem contar aqueles que. Aí é o que tu tá dizendo. Além da cerveja, ainda tem que tomar o martelinho antes da cerveja. O Steinegger. É. Mas a cerveja leva muitas vezes, sim. É bom beber? É bom beber. Mas é melhor beber com responsabilidade, sabendo o que provoca o álcool, né, cara? Olha, a vida me ensinou. O sujeito vai ficando inchado, vai ficando avermelhado. Tá olhando pra mim, cara. Dar um toque pra nós agora. Tá olhando pra mim agora por quê? Não, cara. Inchado e envermelhado, porra. Isso. Vamos aos destaques. Então do Clique RPS. Inchados e avermelhados. Esta foi a madrugada mais fria do ano de 2010. Ah, tava frio mesmo. Porto Alegre teve 5,5 graus. Rapaz. E Bagé registrou a temperatura mais baixa do Brasil, 1 grau e 4 décimos. Caraca. E também formação de geada. Na quinta-feira o tempo segue firme na maior parte do sul do Brasil. A sexta será de tempo seco, com temperaturas entre 2 e 21. Assim fica fácil. 2 e 21? 2 e 21 fica fácil, mano. É, 2 lá em Urubici, lá que é frio, e 21 em... Aqui, talvez. Campo Bom. E no Rio. Não, bom, no sábado o tempo começa a ficar instável a partir da fronteira com o Uruguai. Pra Santa Catarina isso só se replica, né? É. Só se replica pra Santa Catarina. Não se replica. Termina nesta sexta-feira, dia 11 de junho, amanhã, portanto, a vacinação contra a gripe A H1N1. No sábado, dia 12 de junho, quando acontece a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade poderão receber também a dose contra o H1N1, junto com a gotinha contra a polio. Vocês viram o Zé Gotinha no blog do Pretinho? Não vi. Tá imperdível. É mesmo? Parece um cara da Ku Klux Klan. Sério? Bom, mas o Zé Gotinha é o personagem principal, é o gimmick, né? Da vacinação contra a polio, né, cara? Tem que vacinar. Leve popular... sua criança pra vacinar, tá frio, interessa, leva. É, a popular paralisia infantil. Isso, né? Aí, boa. Menino de 9 anos é flagrado dirigindo em Balneário Camboriú. Quanto? 9. Abre parênteses só pra comentar, me perdoe, mas é porque a gotinha é tão importante que, curiosamente, o Joãozinho que eu falei agora há pouco tem paralisia infantil e foi por não ter tomado a gotinha enquanto pequeno. Tu vê, olha aí. E rasgou a retina. Olha aí, cara. Ah, mas agora dá. Se tivesse paralisia, não tinha rasgado. É gente fina, elegante, sincera. Claro. Abraço, Joãozinho. Menino de 9 anos é flagrado dirigindo carro em Balneário Camboriú. A mãe do garoto e outras duas crianças estavam dentro do veículo. Mas que barbaridade. Ah, que isso, velho. Que isso. Eles passeavam pela marginal da BR-101, ali por 9 da noite. Ah, passeavam. Bem tranquilos. De noite ainda. De noite, um guri de 9 anos dirigindo, mas, cara. Mas a mãe vai responder, viu? É um termo. Ah, tinha que caçar a carteira da mãe, caçaram, na boa. Caçaram e ela vai responder por. Isso aí é até negligência, né? É, alguma coisa irresponsável, negligente. Uma coisa assim. Não tem justificativa, né? Não tem justificativa. Ah, a mãe tava passando mal, o guri assumiu a direção. Não tem justificativa. É, não tem justificativa. Que coisa. Cara, eu fico impressionado com isso, cara. Como é que pode, né? Que isso? População deve tomar cuidado ao instalar decoração para a Copa do Mundo. É Copa do Mundo, amigo. Para aí, aliás, aqui na rádio hoje tá um festival, né? Inteiro, parou a rádio hoje aqui, as colegas, os colegas pendurados, um festival de bundas penduradas. Pô, eu perdi bandeira. Isso aí, cara. Não, nas escadas, né? Várias escadas. Foi o que tu percebeu, Alexandre. Sim, cara, não tem como não, né? Tu tá caminhando e vê uma bunda na tua frente, tem que perceber uma bunda. Quem não percebe uma bunda. Pessoal. Não, independente do sexo da bunda, tu vê a bunda pendurada ali na escada. Ah, não. Independente do sexo. Independente. Um, dois, três, tu é gay! Mas não é uma tu questão. É gay que eu sei! Não é uma questão de orientação, é uma questão de eu tô vendo, entendeu? Não, se eu vejo o magrão em qualquer circunstância, eu viro o olhar. Tu desvia a bunda. Ah, tu tá naquela que se mexeu, tá, tu não, vai, tu né? Tá maluco, rapaz. Mas é pra se apreciar uma boa bunda, tá masculina, louca, né? Mas e aí, qual é o uma fase boa. Aí, população deve tomar cuidado ao instalar decoração para a Copa do Mundo. Para evitar acidentes, bandeirinhas e enfeites devem ser colocados longe de fios e postes. Isso. É, né, Almir? Tranquilamente. É verdade. Eu recomendo perto de coisa de fogos de artifício. Se você tem fogo, tudo mira junto. Na bandeirinha. Até aumenta tal. O efeito. E outra, também, queima tudo. Outra recomendação legal, né, Almir? Perto da rede elétrica, vai amarrar a bandeirinha com arame. Com arame, né? Bota o aramezinho lá, né? Na parada do telefone, tudo quanto é fio aí, pode pendurar negócio de bandeirinha. Não pega fogo, sabia? Essas bandeirinhas aí. Pega, pega, não. Pega sim, a maioria não pega. Pega fogo sim. A maioria não pega. Aliás, olha só. Olha só. Peça na loja lá uma que não pega. E as bandeiras de tecido devem ser amarradas com cuidado. As outras não precisam. Em caso de... Quem é que escreveu isso aqui, Maurício? O Clique RBS. Boa, belo texto. Em caso de chuva ou sereno, o tecido molhado aumenta de peso. Viu, e com isso, as cordas de sustentação tendem a encostar na rede de energia elétrica. A bandeirinha de plástico não aumenta de peso. É verdade. O cuidado também precisa ser reforçado no manuseio com fogos de... Manuseio de fogos de artifício. Para evitar acidentes e transtornos, recomenda-se a queima em locais abertos, né, Almir? Exatamente. Na rua, dentro da sala ali com a família reunida. Só se tiver com a janela aberta. É melhor queimar em locais abertos, né, Magnata? É melhor queimar em locais abertos. Para evitar acidentes e transtornos, então, evite áreas próximas às redes de energia elétrica também. Sabe o que que é legal? O que que é legal, Almir? Uma guerrinha de fogos de artifício. Que isso, não faz assim. Pega tipo polícia ladrão, isso, vai correndo atrás do outro. Não. É um barato, não, gente. Pode, não, eu pode. Recomendo. Não faça isso. Tá na hora então dos destaques do Clique Bad News, Marcelo. É verdade, uma mulher. Peraí, desculpa. Eu devo anunciar a partir de agora Marcelo e Marcelino ou não, só Marcelo? Marcelino é o cabogai aqui, tá, né? O cabomento. Eu sou apenas o contra-regra do Marcelo. Segura no cabo, Marcelino. Mulher, tá pesado, cabo, mulher Marcelo. Flagrada fazendo sexo com amante num parque. É verdade, ela tava traindo no parque, Marcelo. É verdade, um membro da mesa me olhou apavorado, mas não foi no Brasil, viu? Um membro olhou apavorado, Marcelo. Não foi no Brasil, a genitália dele nem estava aparecendo tanto. Não estava porque estava lá, né, Marcelo? Foi o que ela argumentou. A Suzana Corona, o nome dela. Ah, Corona, é verdade. Depois tomaram um banhinho. Um banhozinho, né, Marcelo? É verdade. Não dava pra ver a genitália. Não dava pra ver, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Russa quer indenização por danificar silicone durante turbulência num voo de avião. É verdade, Marcelo. Estourou a prótese, ela Marcelo. Acabou batendo sem esquerdo no assento da frente. É verdade, dói muito. A Irene Ferrari é o nome dela? Ferrari é nome de russa, né, Marcelo? É nome de carro também, Marcelino. Quer 220 mil reais pra fazer um implante é verdade, novamente. É uma máquina essa mulher. Baita silicone, cara, né? É verdade, deve estourou. Deve ser uma siliconada legal, né? É um siliconaço. Né? Cala a boca, Marcelino! E a última notícia de hoje? A última de hoje. Não falou do programa, Marcelo. Fala do programa. Fala do programa, Marcelo. Tá pra uma audiência. Eu trouxe uma arma. Fala. Eu trouxe aqui uma arma. Marcelo. Cala a boca. Cala a boca. É verdade. Olha fica o sangue nele. Ali, mano. Olha o sangue, fica nele a câmera. Vamos ver quanto ele aguenta ali. Não. Ué, não, é bem enfermeira. A enfermeira aqui, não atende. É verdade. Não atende. Aí, morre. Mas amanhã ele volta. Professora é presa após mandar fotos em que aparece nua para um aluno. Pô, eu nunca tive uma professora dessa. Nem eu. Pô, eu tive, cara. Ah, é? Não. Fala mais sobre isso. A tia isso. Da catequese, verdade. A professora tinha 25 anos e mandou imagens para um estudante de 16. A americana está afastada da escola na Carolina do Sul. Ah, importante. E o hotmail dela é renessara@hotmail.com. Se você quer ter uma aulinha particular, né, amigo? Muito bem. Era isso, Marcelo. Fiquei com pena do Marcelino. Obrigado, agora. Eu também. Marcelino. Tenta reviver ali. Reage, Marcelino. Faz uma respiração boca a boca ali. Tenta reavivar ele ali, cara. É verdade. Fiquei malzinho. Tá melhor. Fiquei malzinho, é verdade. Era de festim. Não falou do programa. E aí, Mr. P, qual é a boa, Mr. P? Ontem nós falamos aqui sobre a bisbilhotada aquela no perfil, no Facebook e tal, das redes do Arcute, no ex, na ex e tal. Caroline, a Carol Flores, Caroline Flores, portanto, mandou um e-mail dizendo assim: olá, bebês. Olá. Olá. Eu olho o Orkut Dias pra ver se a atual é melhor do que eu. Ah, aí, ó. Isso é não se desapegar do passado, né, cara? Brincadeira. Todas as mulheres, fora Rodaica, claro, claro, olham páginas de relacionamentos para ver como está a vida do ex. Eu tenho curiosidade de saber se ele tá encalhado, se deu um upgrade na vida. Mas o que eu mais gosto de fazer é olhar a página da atual namorada. Ah, da atual? Da atual, claro. Nós mulheres temos curiosidade de saber se a atual é mais bonita, claro, mais gostosa. Ou se parece ser mais intelectual que nós. Como mulher compete, né? Eu sou ainda mais cara de pau. Mando o link da menina para minhas amigas dizerem o que acham. E me ajudarem a ver todos os defeitos nas fotos da atual baranga do meu ex. E homem não é assim, né, cara? Tomara que meu namorado não ouça. Te adoro, amor. Era isso. Só queria manifestar a minha sinceridade feminina. Manda um tchau pra mim e um pode ficar tranquilo, meu querido. Meu amor. Isto. Beijos, Carol Flores, já disse o nome. Cara, e homem não faz isso mesmo, cara. Homem teu, não tá teus nem homens aí. Nunca fizeram isso? Não, não. Sim, de olhar. Mas tu quer dizer de olhar o atual namorado de uma ex? O atual namorado. Sabe por que a gente não faz isso, cara? Porque a gente ainda acha que tem chance com todas as namoradas. A gente não tá nem aí com pro cara que ela tá. Não é? A gente acha que pode pegar a qualquer momento que a gente quiser uma ex. Pode ser. Esse é que nem McDonald's, né? Tu sabe que não deve comer, mas tu vai lá e... Não, e tem uma outra coisa também, né? A gente sempre tem certeza de que a gente é melhor do que qualquer outro que esteja ali. A gente olha a foto então do cara, o cara pode ser o George Clooney, a gente não tem que problema. Babaca. Que babaca, cara, sempre vai ser um babaca. Sempre. E tem uma coisa que tá fazendo em muitas coisas a vida ficar insuportável, que é exatamente algumas certezas. Que a gente tinha antigamente. De dúvida, Pia. Claro, que claro. Tinha de dúvida virou certeza. E algumas coisas a vida não pode dar certeza. Porque estraga e acaba com o sentido da vida. Aí, é verdade. Me arrepiei. O sentido da vida arrepiei, é a descoberta, não é isso? Me arrepiei, cara. Que bela colocação, Pia. Tu colocou não, muito bem. Agora vamos à prática. Vamos a um exemplo prático disso aí. O que que. Um exemplo de nós aqui, qualquer um pode levantar. Que nós tínhamos. Tínhamos dúvida antigamente e que nós agora não temos mais dúvida alguma. É certo que não vai mudar, por quanto exemplo. Quanto à sexualidade, por exemplo. Tipo, não, cara, ou, isso não. O William no Grêmio. Isso não. Eu acho que o Pi tá falando de certezas conceituais. Se convencionou que alguns conceitos são... Homem é tudo igual, é uma certeza hoje em dia. A mulher... Eu tava pensando no seguinte, na política, por exemplo, tá? A política, eu tinha 10 anos, mais ou menos, 15, 20 anos atrás, dúvida de que a coisa pudesse melhorar ou piorar. Hoje eu tenho certeza que não vai melhorar. Absoluta certeza que os negros vão continuar metendo a mão. É que é tudo, tu tem absoluta certeza de que hoje é tudo farinha do mesmo saco. Antigamente tu achava, são ideologias diferentes, talvez exista uma esperança, e hoje tu sabe que não. Quando tu é mais novo, tu ainda tem esperança de que as coisas vão mudar pra ti. Enquanto tu ainda tá existindo aqui. À medida que tu vai ficando mais velho, tu vai tendo a esperança que as coisas possam mudar pro teu filho. Não mais pra ti. Não vai mais dar tempo da coisa mudar enquanto tu estiver aqui. Mas ela pode mudar pro teu filho. Pode. Entendeu? Uma atitude que tu planta hoje, talvez tu venha. Isso é importante, Amaral. Daqui uma nova geração, daqui a 25 anos. O importante é plantar, né? Então, quando tu tem 15 anos, tu acredita que se tu fizer isso ali agora, quando tu tiver quarentinha, tu vai aproveitar o fruto disso. Tá, eu concordo contigo, mas é que o egoísmo é inevitável, né? Cada ser humano pensa primeiro em si. Sim. Eu tô pensando na minha vida, por exemplo. Mas esse na minha é o vida, segredo. Eu tenho certeza que a política, por exemplo, não vai mudar. Mas esse é o segredo pra tu não desistir de tentar melhorar aqui onde tu tá, entendeu? Tá ok, tá verdade, entendeu? Verdade. É esse verdade. É o segredo. Autoajuda com o Maurício Amaral. Eu tô tentando melhorar, cara. Faz umas 5, 6 eleições que eu... É, mas tu tem que plantar hoje pra talvez o teu filho na próxima geração colher. Sabe que, por exemplo, esse negócio aqui do perfil do Orkut, etc, MSN, serve pra qualquer coisa dessas todas hoje de mundo moderno. Antes, por mais que tu tivesse a impressão, a sensação, os ciúmes de imaginar que a pessoa que tu estivesse convivendo pensasse em outro alguém, era uma dúvida que inclusive que se tu fosse mexer, não valeria a pena e essa dúvida permaneceria assim. Hoje tu não tem essa dúvida, hoje tu hoje tem a certeza. Vai lá e confirma. Tu tem certeza que a outra pessoa volta e meia, mesmo que não faça nada, mexe em coisas que tu não gostaria. É. E essas certezas vão esfriando, essas certezas vão convencionando a vida a coisas que fazem ela perder a graça porque torna ela racional demais, óbvia demais, prática demais. E isso não dá sentido à grande fantasia que é a vida. Ah, esse é o nosso filósofo. Muito bom, Pia. Demais. Demais. Adorei, adorei. vamos jantar hoje, Leila. Não, dia 12. Ficou tocado. Sábado. Ficou tocado, né, Leila? Tô sozinha, Nanina, ele tá com outro. Então, se tu quiser sair... Nanina não te aguenta sábado. Mais, Leila. Não e uma coisa muito importante também, né, voltando a falar do individual, é só o ser humano, aquele, só o Pianger sabe o que tem dentro da cabeça dele. Né? Só o Pi sabe o que tem dentro da cabeça dele. Só eu sei o que tem dentro da minha. Os meus pensamentos são meus, entendeu? Porque muitas vezes a gente não sabe o que tem em cima da nossa cabeça, né? Tipo, né? A gente sabe que pode acontecer. Ele te ajudou, né? Me ajudou? Não, mas eu tenho certeza que alguém recebeu a mensagem. Alguém captou a mensagem. Claro que sim. Algumas coisas que a gente fala aqui pela mesa não são levadas a sério. O Porano não é espelho, cara. Não, tô falando sério, cara. O programa é descontraído, é engraçado, é bem humorado. É tem um quê de... Não é humorismo, mas é descontração mesmo e bom humor. Mas às vezes é legal a gente falar umas coisas importantes, até porque a gente tem a obrigação de emocionar as pessoas, de emocionar no sentido de tocar as pessoas, de tentar deixar alguma coisa para as pessoas. Né? Bom. Nem que seja uma risada que fez aquela pessoa feliz naquele momento, ou uma reflexão que faça a pessoa melhorar uma situação de vida. Então. E a gente faz isso nem planejando. Claro que não, cara. Do nada a gente... Olha, realmente, os momentos de reflexão do programa são os que eu mais gosto, Magnata. Que bom, pô. É muito bom. Fico feliz. Ô, cara, tem aqui umas charadas para o Porã. Charada do Porã! Quem mandou foi Luiz Eduardo Ávila Lima, que manda um atenção, atenção, Porã vai atenção, falar. Pessoal, Porã vai falar. Pro meu amigo Jean Bauer e pra todos da turma 301 da Escola Luiz de Camões de Cachoeirinha, a cidade das bundas maravilhosas. E é verdade. É verdade. É verdade. Qual a diferença entre o Robocop e o Frankenstein, Marcos Pianges? Tempo. O Robocop e o Frankenstein. O Robocop é o Frankenstein um pedaço. Não, não, meu. É que o Frankenstein foi operado no SUS, tá ligado? Boa, boa. Ah, Mr. P, de que lado o cão tem mais pelos? Tempo. O lado de fora. O filósofo Mr. P com certeza acertaria essa pergunta. Alexandre Fetter. Pois não. Alexandre Fetter. Quando a sua mulher vai lhe dizer uma coisa inteligente? Ah. Quando que ela vai lhe dizer alguma coisa inteligente? Tempo. A minha mulher? A tua mulher. Quando? É. Pô, ela me diz coisas inteligentes todas as vezes que ela fala comigo, cara. Não, é quando ela começa a falar assim, você me disse uma vez, amor, aí... Homens! Por falar nisso, deixa eu mandar um beijo pra dona Tereza. A dona Tereza é uma senhora, uma sexagenária. Senhora não, uma mulher de 60 anos, que é maravilhosa. Taça do programa, me encontrou na confeitaria Quero Mais aqui no Menino Deus esses dias e falou: bah, olha, por favor, manda um beijo pra mim, eu sou ouvinte, é meu filho e tal. Dona Tereza, muito obrigado. Quer dizer, legal. Tereza, obrigado pela audiência aí, querida. Bom, seguindo com o programa aqui com as charadas do Porã. Maurício Amaral, já colou, não, né? Não, já vi, colou, não, né? O Pianges, então, como Maurício colou. Como se chama uma loira com dois neurônios? Tem. Superdotado. Aê. Boa, Marcos. Agora uma pro Mr. B. Vamos lá. O que é o que é? Tem duas asas, mas não voa. Dois pés, mas não caminha. Dois olhos, mas não enxerga. Duas asas, mas não voa. Dois pés, não caminha. Dois olhos, mas não enxerga. Não faço a mínima ideia. É um passarinho morto, cara. Mal, né, cara? Ótimo. Eu fiquei triste. Ficou tocado. Luiz Eduardo Ávila Lima mandou a charada do Porã, velha! É nóis. Ô, meu, vazou na rede a música nova do Pearl Jam, tá ligado? Ah, tô ligado. E que horas? O blog Volume do nosso amigo Danilo. Que, cara? Tu não gosta de Pearl Jam, cara? Ah, cara, música nova do Pearl Jam. Qual a relevância que tem a música nova do Pearl Jam, cara? Por porcaria. Tem um monte de música vazando toda hora na internet. Só porcaria hoje em dia. Só faz merda. A banda não, é uma... Eu tenho que concordar contigo que a maioria é tudo porcaria. Mas eu gostaria vazou. De ouvir a música nova aí, do Pearl Jam. Esse senso assim, jornalista, eu vou dar em primeira mão. Que primeira mão? Não existe cara? Mais. Eu vou ouvir agora. Vai dar um furo, né? Eu vou te dar um exemplo agora. Vou te dar um exemplo claro do serviço que a gente que eu tava querendo. Prestar. Né? Prestar a audiência fã enorme. 1 milhão de pessoas. Querida audiência de. Tá. Vou deixar só em Porto Alegre, que botou 20 mil pessoas no Gigantinho pra ver o povo. Vai, programa. Um baita show. Deixa só pra Porto Alegre. Acho que esses caras não ouviram ainda. Esses Ô, Bel, toca os primeiros acordes aí. Talvez não tenham ouvido, cara. Tu mas tem aí? Eu tenho, cara. Então toca aí só pra E esse vazar de hoje em dia é o mesmo quando 20 anos atrás a banda lançava e chegava a música de trabalho na rádio. É, vale o mesmo, entendeu? É, isso aí. É o mesmo sentido da coisa. Dá pra tu tocar e tu consegue? Como é o nome do som, você sabe? É Better Days, né? Ah, nova do Bill João. É Better Days, não, novo não. Som. É o novo som do Pearl Jam. Pode crer, vamos nessa ouvir. Você vai curtir, pode crer. O Pearl Jam lá de Seattle. Quero ver achar uma rima com Seattle. Ai, que dificuldade. É o nervo Seattle. É, não sei o que falar. O Fete tá baixando a MP3. Vamos lá, é com vocês. Tá, meu, daqui a pouquinho eu mostro a nova do Pearl Jam. Tô recebendo aqui a informação de que o Zagallo... É a estrela que vai dançar aqui na Dança dos Famosos. Eu não acredito, cara. É o técnico Zagallo. Velho Lobo. Velho Lobo. Mário Jorge Zagallo. Hã? Que legal. No trote, no cabelo, no espaguete. É. Mas antes, vamos fazer aqui os classificados do Pretinho. Vamos lá, galerinha? Uhum. Vamos ou não vamos? Vamos embora agora. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Vendo uma lan house na Restinga Nova. Olha! Ótimo ponto comercial ao lado do terminal de ônibus Nilo Wolf. Boa. São 14 máquinas, todas com monitores LCD, teclados e mouses novos, ar-condicionado, splitter, sprinter, desculpa. Aluguel direto com a proprietária. Estabelecimento existente há 2 anos e meio, com mais de 3 mil clientes cadastrados. Motivo: recebi uma proposta de trabalho irrecusável em Santa Catarina e não terei como assimilar lá o emprego e mais a administração da LAN. Então eu quero 20 mil reais. O nome do cara é Rafael.melo.beco. É o ponto Melo. É o ponto Melo com 2 L's, ponto Beco, @hotmail.com. Feito. Vendo sítio no Pagara, é isso? Pagara, Palhoça, Santa Catarina. Não conheço. Não tá ligado, velho? Casa com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, garagem, varanda, fogão a lenha, casa com 100 metros quadrados, o terreno tem 4 mil metros quadrados. 280 metros do nível do mar a 15 km de Floripa, condomínio fechado, longe da BR, lugar seguro e tranquilo. É alto, hein? Legal, linda hein? Vista do local, diz aqui deve o nosso amigo. Mesmo, cara. Hã? Deve ter, porque 280 metros de altura. Eu acredito no ouvinte. Se ele tá dizendo que tem linda vista, eu acredito. É por 140 mil reais, aceito carro na troca, Márcio Luiz Santana. O e-mail Santana. Dele pra comprar esse sítio em Palhoça é demarcios@hotmail.com. Como é? DEMARCIOS, é um Márcio no plural. demarcios@hotmail.com. Ele deve ter um bar chamado Demarcios. E tu, Almir, tem alguma coisa pra vender hoje aí? Eu tenho 10 classificados, Tommy! Que bom! Vamos Almir. Vender! Manda bala aí. Vamos faturar! Vamos vender o seu produto? É aqui, galera! Hoje trouxe uma oportunidade única para você que tá ouvindo. É um curso. Um curso para objetividade. Boa! O nome do curso, seja curto e grosso. Aprenda a ser direto e passar as suas ideias de uma forma clara e objetiva, escrevendo pouco, sem cansar o leitor, com os nossos cursos didáticos dados por professores altamente capacitados que em poucos dias lhe ensinarão a ser curto e grosso, fazendo com que todos entendam o que você escreve com uma comunicação inovadora, objetiva e clara, sem rodeios e sem usar frases muito longas, sem utilidade. Tratar com o professor Carlos Alberto Pacheco Ferreira Júnior Filho Magalhães Silva e Silva na Rua dos Macaratos, número 54125788 54-5996 547 poderia fundos. Eu me interessei. Você tá precisando, achei doutor. Muito bom. Qualquer dúvida é só falar com a Terezinha, mas a Terezinha da Silva não é a Terezinha Trepadeira. Não, eu quero. Ela é a filha da Cleide, uma cabeleireira muito amiga minha e muito competente. assistente, por sinal, que mora na casa da frente, entendeu? Ela vai te ensinar como chegar aqui e você finalmente vai aprender a fazer o seu curso de como ser culto e grosso, objetivo, com ideias claras. Que merda é essa que tá tocando aí, cara? Ô, meu, tá tocando de fundo aí o som do Pearl Jam, cara. Ouve aí, ouve aí, fiquei devendo. Impressionante. Obrigado, Almir. I feel part of the universe opened up to meet me. My emotion so submerged, broken down to kneeling once less. Tá meio triste, eu já aposto na melhor música de 2010. Eu acho que absurda é... Absurda essa música. Por que, que eles não se alegram? Sério? Eu acho que é o Chico César que tá lá atrás tocando os batuques. É, cara. Tem alguém tocando o oboé. Tem alguém apertando ele, o Ed Vedder. Apertando a garganta dele. Absurdamente fantástica essa música. Lembra um pouco o timbre do Sting, né? É, e da Maria Gadu. Misturado. E o Lenine também. Lembra um pouco o Dida NX Zero. Bom, você vai ouvir certamente na tarde de hoje, ainda na programação da Rede Atlântida, Pearl Jam Better Days. Show do intervalo, voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo pela grande rede Atlântida para todo mundo, pela web atlântida.com.br e também pela grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Você coloca o Pretinho Básico neste momento na condição de o programa mais ouvido do rádio neste horário, não é mesmo, doutor Alceu? É bapa mesmo! Vamos pra Copa, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Vamos lá para Joanesburgo, doutor Peter. O Potter tá lá. Vai daí, Potter. Boa tarde, gente. Como é que estamos? Tudo bem? Oi, Potterzinho. Que emoção te ouvir, Potterzinho. Pô, eu falo a mesma coisa de vocês, eu fico escutando vocês pelo fone antes aqui, cara. E aliás, vocês ganharam um ouvinte, viu? Ah. Um ouvinte que também fica fazendo a mesma coisa, o nome dele é Pedro. Pedro? Pedro Ernesto Nadim fica colocando o fone e fica escutando o Pretinho. Querido. Antes dele começar, não é verdade, Pedro? É verdade, é verdade. Completei 60 aninhos. Gostaria de ser chamado de tio Pedro por vocês. Né? Um, tio dois, três, Pedro. Atenção. Tio Pedro. Parabéns, tio Pedro. 60 aninhos, tá um guri. Antes de eu sair de Porto Alegre, eu fui consultar o médico, meu médico geriatra, né? Ah. Se por acaso pintar uma namorada por lá, ele me deu 5 recomendações. Primeiro, use óculos porque... Calma, Pedro, tem criança ouvindo, tá? Calma. Use óculos porque tu pode não enxergar a moça na cama, não é? Lá, bem, na já... cama não, Pedro, na cama não, no palco. No palco, isso, no palco, isso, no palco. Isso. Outra, ajuste o despertador de 3 em 3 minutos pra não adormecer. Pô, achei maravilhoso, né? Depois, escreva o nome da pessoa na mão pra não esquecer do nome dela. Boa! Também. A outra, fixe bem a dentadura pra ela não cair debaixo da cama. Terceiro, se tudo der certo, telefone pra todo mundo. Eu consegui! É demais! E aí, Potter, vai pra rapidinho. Era essa a minha contribuição cultural ao programa. Não, fica ouvindo aí, espera um pouquinho aí, tá? É, lesões, tá? O Robin da Holanda vai jogar a Copa, estreia a Copa, ou seja, não tá fora da Copa, tá? É mais um craque que vai jogar. Outro também é o Júlio César, que no treino da seleção brasileira não mostrou nenhum problema. Jogará também a Copa do Mundo, não é mais problema. É, daqui a pouquinho começa o show, né? Que é de abertura. A Rede Globo de televisão vai abrir com o senhor Galvão Bueno. Isso, né? Que ainda aqui foi a única pessoa. É? Três da tarde no Brasil. 3 da tarde aí, exatamente. São 5 horas na frente. Daqui a pouquinho tá começando por aqui. E a notícia que tá apavorando os jornalistas, né? É mais assaltos, né? Um grupo grego foi assaltado. Uhum. Né, e as jornalistas que fazem coisas um pouco mais separadas, assim, até nem pautas de Copa do Mundo, mas aproveitando o continente africano, principalmente a África do Sul, também estão sofrendo com algumas coisas, então o pessoal tá ficando meio com medo. E aí a notícia é que o governo da África do Sul vai priorizar a segurança, mas eu pensei que já era prioritário. Pois é, né? Demorou, né? Mas também é o seguinte, depois que começa os jogos, segundo as autoridades, acalma um pouco, né? Uh-huh. Até porque as pessoas, por incrível que possa parecer, as pessoas se acalmam com a Copa do Mundo começando. Então tem uma tensão pré-Copa, assim, que vai começar a cair um pouquinho com o show daqui a pouquinho, né, de abertura, e principalmente amanhã, né, com os dois jogos de amanhã. Claro. Aliás, gente, todo mundo já acabou o bolão aí, cara? Como é que tá aí o bolão aí, Pedro? Você que tá organizando aí? Eu mandei pra todo mundo, né? O meu bolão tá preenchido, a primeira rodada já tá preenchida, né? O bolão do Pianges tá preenchido. É só o do Pianges. Ô, Potter! O Porã que preencheu meu bolão. Oi. Potter, tu falou aí sobre o Robin que vai jogar a Copa e hoje na Folha de São Paulo, no site da Folha, tem uma notícia de que os jogadores estão cada vez mais procurando tratamentos e curas alternativas para suas lesões. Eu não sei se essa notícia chegou aí ou se tu deu uma olhada nisso por aí. Eu disse que o Robin fez um tratamento, ele tinha lesões seguidas, né? Ele começou a se tratar com um médico alemão que injetava sangue de carneiro nele, cara. O Robin... Claro, e aí diz que, assim, que os médicos das delegações não aprovam os tratamentos e nem dos clubes de onde esses jogadores jogam, mas que eles têm procurado cada vez mais esses tratamentos alternativos. Aí tem o caso de um outro jogador, acho que até o Van Persie da Holanda também, que foi tratado com placenta de égua, cara. É uma loucura. Cara, mas tu sabe que esses elementos aí, essas coisas aí, elas meio que estão misturadas em coisas que a gente nem sabe, né, cara? É verdade. Por exemplo, a cerda da escova de dente tem coisa, parte de bicho ali. Tem um monte de coisa. Daqui a pouco a gente não sabe disso. Isso já está sendo usado e a gente não sabe que a gente. É, mas a informação complementar é que na Europa, tanto carneiros como outro animalzinho é citado aí. A égua. A produção é muito maior, cresceu muito o plantel lá. Então deve ser por isso também, né, cara? Aliás, o Drogba, né, também vai jogar, viu? O Drogba, o Drogba treinou hoje sem a imobilização no braço, então vai enfrentar. Com aquele braço dele, ele vai ser uma Drogba no jogo, né? Ô, Potter, e a denúncia... Treinou sem tipoia, fala. E a denúncia que a Coreia do Norte troca os jogadores no intervalo, se confirmou? Não, eles treinaram, né? Eles treinaram com camisetas diferentes e a FIFA proibiu. Aliás, a FIFA obriga alguns treinos serem abertos, proíbe essa troca, não tem várzea com a FIFA, entendeu? Ela acompanha muito de perto, assim, porque a FIFA trata muito bem a imprensa. Trata muito bem a imprensa mesmo, sabe? É um cuidado todo especial. Basta entrar aqui no IBC, aqui, que é o centro de imprensa, pra ver o tratamento que a FIFA dá. Então não tem muito migué na Copa, sabe? Eu preciso saber atrasou, uma coisa, sabe? Potter, eu preciso saber um troço disso. O que pode, o que que tu não pode com a credencial que tu tem? A minha credencial, eu não posso ir pro gramado. Tá. Eu só posso entrar nos jogos se eu tiver um ticket especial que a RBS pediu antes, entende? Por exemplo, assim, tem algumas credenciais que eu só chegar no estádio eu entro. Certo? De 1 a 9. Por exemplo, o número é 1 a 9. A minha tem o 3, o 6 e o 7. Nem no planeta funciona. É tipo planeta. Uhum. Exatamente. Tem só as áreas que tu pode entrar e as áreas que tu não pode entrar. Tu ia falar alguma exatamente, coisa do Galvão, que ele é a única celebridade, alguma coisa? Que não pintou no IBC ainda. Todo mundo da Globo já pintou no IBC, menos ele. Tá, e tu tem um compromisso. Exemplo, Pedro, tu tem um compromisso pra ter uma foto com o Galvão. Acho. Eu já acho que a Copa do Mundo é o planeta do futebol. Isso, é verdade. Deixa o Pi acabar a pergunta pra ti aí, peraí. Tá, eu quero saber. Eu quero saber se amanhã. Ô, Pedro! E aí? Eu quero saber amanhã se vocês vão estar no jogo de abertura da África, tu em especial, Potter. E depois tem que bater uma foto com o Galvão o dia que encontrar ele aí, não pode, né, tia? Vou tentar. Amanhã eu estarei. Aliás, eu coloquei no meu blog lá o Potter na Copa, tem um link dentro do blog do Pretinho, todos os jogos que eu irei no estádio na primeira fase, cara, é de se ajoelhar e agradecer. Não sei pra quem que eu tenho que agradecer, sempre pro Fetter, depois pra... O Potter fez hoje da manhã uma frase muito interessante. A gente vê tudo que vê aqui na África do Sul, o estádio, a organização e tal, a gente fica imaginando assim, como é que vai sair Copa do Mundo do Brasil naquilo que nós temos lá? Ou vai melhorar muito, muito, muito, muito, muito, ou, olha aqui, ó, não dá. O estádio Soccer City uma obra de arte. E detalhe assim, ó, não é só o gramado e a arquibancada que são legais, sabe? É tudo que existe em volta e a estrutura para os torcedores entrar, tipo assim, a gente que habita Beira Rio, Ressacada, Orlando Scarpelli, Olímpico, a gente tá léguas de distância. É muito, muito longe. É inacreditável assim, a distância que a gente tá. Tu não foi ainda na Pedra Moura lá em Bagé. Mas olha só. Vai ter Copa, né? Mas é isso, eu tô indo lá pro estádio, tá? A próxima entrada vai ser lá de dentro, acho. Vai lá, só queria fazer um comentário. O Orlando, se o Potter sair, eu vou sair também. Não, peraí, fica aí. Eu só quero fazer um comentário em cima do que falou o Pedro aí sobre a Copa na África comparado com a Copa do Brasil, porque o que se diz no Brasil é o seguinte: ainda bem que o Brasil vai fazer a Copa depois da África. né? Porque o vexame, entre aspas, que seria o vexame da Copa na África, não vai se confirmar. A África vai dar um show e vexame, na verdade, vai ser no Brasil. Caiu por terra essa tese de que a África faria uma Copa ruim. Ou não, óbvio, que a África tem os seus problemas de país que não tem como arrumar, né, cara? Agora, a melhorar estádio, tribuna pra imprensa, o tratamento ao torcedor, isso aí, olha, a gente tá muito distante. Veremos. Féter, no ano passado foi jogada a Copa das Confederações aqui na África do Sul. Uhum. Foram ocupados 4 ou 5 estádios. Um melhor que o outro, foi uma maravilha, não teve absolutamente nada contra. Então, o Brasil tem 3 anos para arrumar 4 ou 5 estádios. 3 anos, não são 4, são 3. Anota aí, Féter. É nóis, Pedro Ernesto, é nóis, Potter. Obrigado, cara, tamo junto. Bom trabalho. Beijo pra vocês aí. Tá? A qualquer momento, valeu, vocês são prioridade aqui. Valeu, vai lá ver a Shakira. Shakira, vai. Black Eyed Peas. E o Will.i.am também. Beijo. Tchau, valeu. Tchau. Opa, manda daí, Pi. Seus costumes do dia a dia e como eles são interpretados pela ala feminina. Olha! Momento revelação. Por exemplo, decorar a parede com um pôster de banda. Olha, a menos que seja um pôster artístico assinado por um fotógrafo ou designer bacana, se não, vai parecer que você esqueceu de virar adulto, criança. Um pôster do Ultraje a Rigor no quarto. Exibir fotos de amigos e familiares. Ah, que tal? Você é um menino de família que valoriza as relações. Se ela não encontrar uma foto da ex na cabeceira da cama, pode ter certeza que vai adorar descobrir este seu lado familiar. Ter um cachorro, você homem, ter um cachorro significa que você é capaz de cuidar de um ser vivo e não acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. A mulher em geral simpatiza com esse tipo de cara, já que vê grandes chances de que ele se preocupe genuinamente com ela. Peixe não serve. Olha, eu acho que dá um clima mais intelectual, né? Periquito. Acho que o gato dá um clima mais intelectual. O gato já dá um clima mais homossexual. Gato não. Gato mas eu acho que o cara que gosta de gato leva vantagem pra mulher. Será? Eu adoro um gato. Porque ele é diferente. É, meigo, carinhoso. Imagina, gosta de um ele gato. Ele é diferenciado, ele gosta gato, de gato. Não. E mulher gosta mais de gato que homem. Sim. Homem gosta mais de cachorro. Então já tem umas... Ai, como é o nome dele? Ah, é Thomas. O que adianta o nome de gato? Se tu chama, ele não vem. Eu também acho. Não tem porquê. E tanto é verdade isso que, pelo menos no meu caso, gosto da ideia da mulher gostar de cachorro. Porque me sinto livre pra daqui a pouco poder ter o... Até porque tu fazer uma cachorrada, né? Até porque o Mr. P é um poodle gigante. Eu queria te dizer, eu não queria te dizer isso, mas eu tô me segurando, eu vou ter que te dizer, cara. Tem um diabo de um cachorro morando lá em casa, agora o nome dele é Bruno, cara. Tu tá a cara do Bruno, cara. O Bruno é mesmo. Tá crescendo, tá ficando a cara do Bruno, cara. Impressionante. Não, eu quero fazer. Eu vou botar uma foto no blog, tu e o Bruno. Separados no nascimento. Mr. P e Bruno. Eu sou o Bruno amanhã. É isso aí, eu sou o Bruno amanhã. Gostei. Outra citação aqui sobre como a mulher interpreta as coisas do homem. Encaminhar correntes de e-mails. Ah, não. Se você faz isso com o pessoal do trabalho, imagina o que pode acontecer se engatar uma relação. Vai chamar a gata de neném na frente do chefe dela, enfim. Contratar um telegrama falado quando ela fizer aniversário, então esquece. Usar roupa velha. Você vai na academia com camiseta de deputado federal e um All-Star todo rasgado. Além de parecer um flagelado, vai espantar todas as garotas. Elas vão ficar imaginando como você se vestiria para sair num encontro, por exemplo. Algumas coisas de como a mulher interpreta as atitudes do homem. Dica, fica a dia. Dica, né? Fica a dica, né, pessoal? Dois amigos foram levar o cachorro para passear. Cada um tinha um cachorro, certo, né? Um tinha um Doberman, outro tinha um Chihuahua. Tá bom. Aí passearam com os cachorros, fizeram cocô na calçada e tal. Vamos comer? Limparam, pegaram lá. Colinha, colinha vagabunda lá. Tá. É um negócio nojento, pegar com a mão cocô de cachorro, né? Não, mas é assim, tem que fazer. Por isso que tem uma sacolinha, né? Isso. A prefeitura, inclusive, disponibilizou vários pontos com essa sacolinha pela cidade. Aí tu saca lá a sacolinha dos puxa-saquinho esse, pega o cocôzinho do teu cachorro com a mão, dobra e bota no lixo. Bota no bolso. Tá aí a dica no meio da piada. E aí eles vão lá pra comer um restaurante, vão almoçar e coisa e tal, só que não pode entrar cachorro no restaurante. Puta, não. Aí um vira pro outro e fala assim, ó, faz a mesma coisa que eu, coloca um óculos escuro e vamos. Chegaram lá, não pode entrar cachorro. Não, mas é que eu sou cego, esse é meu cão guia. Ah, Aí o cara do restaurante, pera aí, o Doberman, meu, tô com um Doberman guia, de cão guia. Não, é, agora a gente tá usando Doberman, funciona muito bem. Ah, então tá, então pode entrar e tal. Entra o primeiro, chega o segundo com chihuahua. Não, eu sou cego, esse aqui é o meu cão guia. Ah, não, pera aí. Um chihuahua de cão guia não, né? E o outro, chihuahua? Me venderam um chihuahua? Boa! Muito boa! E aí, Porazinho? Aí, poucos dias depois do nascimento. Isso é uma piada, Bora. É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Padaria do Sareta! Rima com preço baixo. É isso aí. Poucos dias após o nascimento do seu primeiro filho, o marido chega em casa, joga o paletó na cadeira, se esparrama no sofá e liga a TV. Nisso a mulher pede, querido... Querido, você não quer trocar o Vinícius enquanto eu preparo o seu jantar? Ah, amor, agora eu tô ocupado, meu bem. Tu troca essa e eu troco a próxima. A mulher desliga o fogão, troca a criança, volta, continua e faz o jantar. À noitinha, o nenê suja as fraldas novamente, aquela choradeira de noite. Querido, querido, agora é a sua vez de trocar o bebê. O quê? Minha vez? Você disse que iria trocar na próxima, querido. Não. Eu disse que ia trocar. Eu não disse a próxima troca. Eu disse a próxima criança. Te liga. Mais um. Ainda hoje, o técnico Zagallo vai ser a estrela dançante aqui no Cabelo no Espaguete. Daqui a pouquinho. Agora nós temos mais um teste de QI inédito. Sobre a Copa do Mundo. Agora neste momento. Vamos sorrir e cantar. Você que tá almoçando o seu chefe. Você que tá almoçando a sua secretária. Trata bem dela. Porque de tarde ela vai trabalhar de novo. Ela vai atender o telefonema da sua mulher. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Então vai mais um teste inédito da Copa do Mundo. Alternativa 1, quer dizer, questão de número 1. Zagueiro da seleção da Inglaterra e foi cortado por lesão. Alternativa A, Lagoa Ferdinand. Alternativa B, Mar Ferdinand. Alternativa C, Ribeirãozinho Ferdinand. E alternativa D, Rio Ferdinand. Questão de número 2, só vão ser 3 questões nessa vez, porque tem o Zagallo. Questão de número 25. Técnico da seleção brasileira, campeão de 2002. Alternativa A, Felidocinho de Natal. Alternativa B, Felibolinho de Chuva. Alternativa C, Felicacetinho. E alternativa D, Felipão. Mas o Felipão tá chegando. Felipão tá vindo. Tem pra questão onde? De número 3. Pra África. Questão de número 3. Atacante brasileiro que disputa a Copa do Mundo FIFA pela Alemanha. Alternativa A, chocolate branco. Alternativa B, chocolate em pó, queridos padres. Alternativa C, avelã. Ai. E alternativa D, cacau. Tá bem, muito bom. Tá na hora de liberar aqui agora o trote de hoje. O Cabelo no Espaguete pega o Zagallo, técnico tetracampeão. Vocês vão ter que me engolir. E vão ter que engolir o Zagallo até o final do trote aqui. Vambora, acabou o pretinho, hein? Voltaremos logo mais às 18 horas. E até aqui viemos com nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, sorte é presentear o seu amor com celular com TV grátis por apenas R$499 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o único tetracampeão mundial, Zagallo. Alô? Alô, é Zagallo? Sim. Ô, Zagallo, como você está? Aqui é Ricardo Prates, tudo bom? Tudo bem. Laboratório Kim Brasil. Como você está? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Coisa boa, Zagallo. Você está acompanhando aí esse início de Copa do Mundo, o trabalho do Dunga? O que você está achando? É, eu acho que os resultados falam mais alto do que qualquer outra coisa. Tá certo. Zagallo, a gente tá ligando pra você. A gente tá querendo fazer uma propaganda de um remédio novo do nosso laboratório chamado Stay OK. Ele é um calmante, entendeu? Aquela galera que não aguenta o Dunga, entendeu? Ele vai querer tomar esse remédio. Eu tô te entendendo. Pois então, a gente gostaria de usar aquele seu bordão que ficou muito famoso, vocês vão ter que me engolir. Certo. Então, a gente gostaria, então, de repente vestir você com uma capa do comprimido e você entrando na boca e dando um tchauzinho dizendo, vocês vão ter que me engolir, dando tchau, porque agora você está relachado, pois você tomou o Stay OK e a seleção brasileira não dará dores de cabeça. Eu tenho que me vestir como? Você vai se vestir de comprimido, entendeu? Mas é uma coisa bacana, Zagallo. Não tem problema nenhum. Vai ter uma visão que você vai poder olhar e falar pra você falar aquela famosa frase que você sabe qual é, né? Mas já que você tá falando assim tudo, profissionalmente, o que é que representa isso? É vender a nossa marca com você. Ué, eu tô fazendo propaganda de quê? De graça? Não, Zagallo. Agora é a parte boa. Qual é o seu cachê, Zagallo? Não tem, eu não tenho. Eu não tenho preço. Não, R$1.000? Não tem imprensa. Será que esse medicamento iria vender se fosse desta maneira que a gente está pensando? É, mas não, eu não topo, não. Deixa eu perguntar, você acha que a seleção não dará dores de cabeça para você? Não sei. Se você tomar o Stay OK, ela não dará. Eu não penso nisso assim, Tiveram uma boa ideia, mas eu não tô assim, não. Você gostou da nossa ideia, então? É, a ideia, mas comigo não, com outros. Tá certo. Zagallo, queria agradecer você esse tempo, porque... Pois não. Porque essa ligação, ela é uma brincadeira de uma rádio, Rádio Atlântida, aqui de Porto Alegre. Ah, tudo bem. Você acabou de participar do Cabelo no Espaguete, Zagallo, isso é uma brincadeira. Pois é, e vocês não me pegaram nessa brincadeira. Ah, você foi muito mais inteligente que nós tentamos fazer uma brincadeira, você não deixou? Ah, todos nós somos inteligentes. Tá certo, Zagallo. Vamos torcer pra seleção, ela não vai dar dor de cabeça pra ninguém, tem certeza. É isso aí. Obrigado, viu, Zagallo? Nada, um abraço. Um abração. Tchau. É muita moral, hein, cara, pro Duda Garbi, pro Pretinho, hein, cara? O Zagallo, velho. Só não, o Zagallo não se vendeu. E é muita cancha do velho Zagallo. E o Zagallo não se vendeu, que né, cara? Cancha. Que cancha, né, cara? Mas também, né, cara? Mas também. Isso é experiência. É, mas só pode chegar lá e fazer o que faz com a história que tem, né? É isso aí. Que mora. Mas fiquei emocionado de novo. Já não basta. Tá velhinho, né? Cara? Já não, exato. Ele... Não, mas tá velhinho, mas tá durão ali, né, cara? Ele já firme. Foi. Firme. Não, firme, quer dizer, firme, não, né? Stay OK, é não é? Stay OK. Já não basta a emoção de ouvir o Potter, o Pedro Ernesto, o Davi Coimbra, todo dia direto da África do Sul. Muito. A gente consegue ter o Zagallo no dia da abertura da Copa do Mundo. Verdade. Ah, que é isso, mamão? Vamos embora todo mundo agora. Então.